Torre Salvador, boa noite, gol 1273, está estabilizado em ILS, passando agora o Índia Serra, gol 1273. 1273, autorizado, pouso na pista 10, vento 080 graus, 13 nós, azimutímetro 10, 10, confirma o trem de pouso? Gente, autorizado o pouso na 10, um ajuste 10, 10, trem de pouso baixado e travado. Gente. Solo 3894, a gente está no alinhamento do portão 591 para o equalizador. Está informado o portão 3894, provavelmente daqui a alguns segundos o pessoal vai chegar aí. É o 6722 Objeto para autorização Galeão, que é negativo. Web 6722, Galeão, aguarde cópia, só um minuto. Guardando, 22. Solo OTAN 3897 no 06, pushback acionamento. Aguarde, número 2 para iniciar. Então, 3897. Aguardando. 394, informe, foi solicitado aqui o balizador aí no 05. Mais forte quando o visual com o mesmo. Para o táxi 14234, 56 a bordo, 3 horas e 45, treinando no Maceió. 056. Afirmativo. Reporte entrada aí do portão 62 para prosseguir, azul 4234. Através do 62 eu chamo as 4234. Solo 3894, agora em contrato com o sinalizador. Obrigado. Nada, boa noite, Tandar 94. Bom, 273 no solo 01, chame solo 1219. 1219, gol 1273, tá livrando aqui. Ponte espera torre no 86, ajuste no 0 no 0, tem um bom voo, boa noite, azul 4234. Vai ficar atento, ele prossegue parte principal em dia alfa, tem ponto espera 286, obrigado, minha boa noite. Fala Salvador, boa noite, gol 1273, na sua escuta, livrou a pista. Boa noite, 1273, táxi via alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Táxi via alfa, reporte antes da Juliette para ingresso, gol 1273. 2897 no 612, agora está livre, chame táxi. Chamarei táxi livre, tá? 3897. Sete, dois, dois, pronto, cópia. Copia, dois, dois. Sete, dois, dois, Galeão, nível 3620, está autorizado, aerovia para Zulu 10. Decola da 10 com curva direita na subida da El, após Leda e após Bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco, Bridge. Aciona 5055, controle 119, decimal 35. Gente, Galeão autorizado, nível 360, via para Zulu 10. Subida 10 à direita, após da El, Leda, Bridge, 5055. Transponder 1935, que é o controle de saída. Correto, web 7722, portão 4, chame pronto, pushback. Chama, obrigado. Salvador, uma boa noite, Azul 4234.0, pronto. Azul 4234, autorizado a linha e decolar, pressão no zero, vento 090 graus, 1 no nós, o geotímetro no 0 no 0. 0 no 0, a linha decola, pressão no 0, 242. Vamos da Juliette, gol 1233. Ingresso, Juliette, portão 03, gol no 273. Autorizado ingresso, portão 03, gol no 273. Solo Salvador, o gol 1567 na posição 2 para pushback, acionamento. 1567 aguarda para o push, mantém a posição. 3897 tem estimado tag. Agora, vai em mais 30 segundos já. Com 199 no POB, 3 horas e 30 alternando o galeão. Mais 30 segundos inicia. Ok. Quando pronto, taxi Apache 1 no Indy Alpha com temperatura 18612, que nega 1011. 1011, autorizado, pátio, Índia, ponto de espera, torre 1862, então 3897. O gol 1567 aguarda Airbus livrar o pátio via Índia, posto autorizado, pushback acionar reportagem. Quiete. Solo no 601, no portão 7, pushback acionamento. Autorizado, pushback acionar reportagem, no 601. Tá livre, chapa o táxi, 601. Salvador, uma boa noite, Azul 4234, decolou na boca, 1300. Boa tarde, Azul 4234, contato do radar, suba para o 370. Sobe 370, Azul 4234. 3897, não escuta? Na escuta. Estão 3897 atualizado. Alinhar e decolar, pistão no zero. Vento 090 graus, 9 nós. Agente de altímetro, 100 no zero. Gente, autorizado, alinhar e decolar, 100, 3897. Altímetro no 010 ou no 011? Continua 1-0-1-0, aqui mudou aqui 1-0-1-1, mas já voltou pra 1-0-1-0. Tá ok, então, obrigadão. TAM 3897 agora mudou de para 10111. Então tá bom, 1011 de novo, TAM 3897. Azul 4234, controle? 4234. Sempre solicitou uma vetoração, o senhor vai voar na proa 070 por 80 milhas da presente e após as 80 milhas, proa do Romeu Fox 018. Paciente, proa 070 por 80 milhas, depois do Romeu Fox 018. Afirmativo, e chama agora a Recife, frequência 12685 e alternado 13365. Salvador, gol 1567 para o táxi, temos a bordo 120. Autonomia de 3 horas e 44, alterna com pista. Mano, 120 a bordo, 120 a bordo, gol 1567. Taxia via Índia Alfa, ponto espera 2862, que liga a mim 11. Afirmativa, via Índia e Alfa, quadro no ponto espera, completa com a torre 118612, gol 1576. 340 na prova de Leda. Vano Leda, 3897. Salvador, boa noite, TAM 3603, informação certa. Boa noite, TAM 3603, identifique, chega da mar e desça para o 050. 1567, autorizado a alinhar e manter na pista 10. Livre, alinhar e manter pista 10, gol 1567. Posição 01, solicita pushback, 259, só um minuto. Mantenha a posição. O Gol, nome 01, teste de matax. Confirma o nome 01? Teste de matax, Gol, nome 01. 30 segundos, senhor. Gol 1567, autorizado decolagem. Vento 090 graus, 111 norte, ajuste de altímetro no 00. Livre decolagem, pista 10, Gol 1567. Positivo, milhas, pátio 1, passei Índia. 0826, Gol 60. O Oxenê 6259 aguarda a Boeing livre ao pátio via Índia após autorizado pushback acionar a Pontax. Após o Boeing livrando pela Índia, estamos autorizados a fazer o pushback acionamento. Oxenê 6259. Gol 1567, decolores 15, chame e controle 1919-35. 935, boa. Olhe boa o Gol 1935, decolado. Gol 1567, contato radar, suba para o nível 360, saída árvore. Ciente, Gol 1567. Salvador, boa noite, Gol 1601, posso esperar dando 0 pronto. Gol 1601, autorizado a alinhar e manter na pista 10. Ali mantendo no 0, no 601. Solo Salvador, boa noite, Gol 1233, ciência da informação Tango, autorização para convite. Boa, bicho. Livre decolagem da pista no 0, altímetro 1010, Gol 1601. Corrigindo 1011. Ninguém não, tem ninguém para tirar. Alguém entrar em contato, hoje, né, 259. Confirmando o Gol 1273, reportou o protocolo. Pronto, tá cópia, Gol 273. Gol 273, com fins 360, via Bezu 16, decola pistão no 0, curva direita, seta da El, Leda, após voa, bridge. Controle 119.35, aciona 5074. 11, Antan 303, contará essa apresentação. Pela Upzulu 16, decolagem da 10, com curva direita, saída da EL, transição Leda, após bridge, controle 10935, transponda 5074, Gol 1273. Chip 1251 e alterna 3325. Cono, 1335, 3897. 01, decoladas 19, chama controle 1119-35. 1935, obrigado, boa noite, bom final de semana, 601. Controle 601 da Gol, decolou na sua escuta, cruza 1500. Boa noite, Gol no 601, contato radar, vou para o nível 360 na proa de Leda. 360, Leda, o 601. Foi posição número 2, 67. Essa é a 22 aguardando. Solo Oceania 6259, 3 horas e 50 de autonomia, 112 a bordo, alternando Galeão, solicita táxi. Oceania 6259, autorizado táxi de Alfa, ponte para a torre 18612, que é a minha 11. 18612, táxi autorizado via Alfa, 1011, Oceania 6259. Web 6722, Airbus iniciando táxi na retaguarda no momento, está autorizado, se tiver que acionar agora. Autorizado, 22 chamando a táxi. E alterna 1288. 5260288, boa. Boa. Salvador, boa noite, ao Gol 1940, sente na informação Tango para Guarulhos. Gol 1940, Guarulhos 360, autorizado. Via Pesulu 21, decola pistão 0, curva à direita, saída Arbor, após voa Elefa, após Sagaz. Aero via, controle 119-35, aciona 5104. Confirma o transponder? 5104, Gol 1940. Autorizado Guarulhos 360, Aprozolo 21, decola na 110, saída Arbor, Elefa, Sagaz, Perceptorovia, 1935, controle, 5104, transponder. correto, reporte push com 1940. Gente. Torre Oceané 6259. Oceané 6259, autorizado a alinhar e decolar da pista 10, vento 090 graus, 12 nós, asa de altímetro 1019. Autorizado a alinhar e decolar da 10, Oceané 6259. Nosso POB 168, 3 horas e 40, confirme. Autorizado táxi à direita, ponto de espera da 10 torre, 118, só 612, que nega 1011, web 6722. 8611, boa noite, obrigado. São 3603, continuando a aproximação, espere livremente da pista. 2513325, voo 601, muito obrigado, tenha uma boa noite, bom final de semana. Novamente, bom voo. Salvador, muito boa noite, é o Papa Romeu, Mike Papa Lima. Mike Papa Lima, boa noite, confirmando para a Sierra, Juliette, Bravo, Delta. Mano, na Ilha dos Frades. Com a pista 97, cor direita, litoral sul, 500 pés, controle 19.35, aciona 0170. Só desconsiderando o transponder, o transponder 0161. 0161 no transponder. 0161 no transponder, Repala do 97, após curva direita, 15 pés dentro do litoral, para Serra do Leste, Bravo Delta, 1086 torre, 1935 no controle, 0161 confirmando o transponder. Apenas considera transponder 0115, agora no momento confirmando que vocês a bordo. E autonomia? A bordo, um a bordo, senhor, autonomia de 2 horas. O mais papai. Gente, o 45, acionamento do táxi 218-612, Mike Juliette Romeu. Mike Papalima, 286.